Não adiantou nada. Trabalhou até o final do dia para salvá-lo e não adiantou. Versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei estava dizendo a Daniel: Daniel, tudo que a gente podia fazer nessa dimensão física, nós não conseguimos fazer. Mas o teu rei persevera, fica firme, porque o teu Deus vai te dar livramento. Versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem. Versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, perseverantemente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E então não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou. Veja comigo. O versículo 23 diz: então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque crera. Nós vimos desde o início desta série de princípios que trabalham na questão do nosso caráter: amor, fé, esperança e agora perseverança. O único desses princípios que nós podemos categoricamente dizer é o primeiro, é o amor. Os outros você pode até trocar a ordem deles e acrescentar inúmeros outros princípios. Mas nós separamos esses quatro para estudar. E a palavra do Senhor diz claro, versículo 23, porque crera no seu Deus. Quem crê, espera. Daniel esperou a noite inteira. O rei Dario esperou a noite inteira. E o Senhor executou o que tinha que ser executado. Mas por que que tudo o que Deus estava gerando chegou à conclusão? Porque Daniel era alguém que perseverava na oração. Irmão, o que nós estamos aprendendo nessa passagem é que Daniel não colocou diante de Deus o seu motivo como centro. Ele colocou a perseverança em oração como centro. A coisa apertou, a coisa ficou difícil. Normalmente a gente tranca o quarto e vai... Por que você não apareceu? Por que você não veio ao culto? Ah, tudo tão difícil. Tudo. Olha, hoje, quase que eu não vim ao culto. Deus pegou o boi comigo. Eu vim. Mas eu estou dando uma chance a Deus, porque eu não ia vir. Hoje, sinceramente, me desculpe se você não ia vir hoje. Sinceramente, hoje eu não ia vir. O Senhor vem e nos diz assim: filho, eu vou te ensinar com Daniel. Mesmo que o rei diga, vai morrer, seja perseverante na oração. Ah, mas eu não estou com forças. Não creia em mentiras de Satanás. Todas as vezes que eu e você vamos para diante do Senhor, Ele nos renova. Todas as vezes, não tem uma vez que nós não nos encontramos com o Espírito de Deus, nós não somos envolvidos pela palavra de Deus, em que o nosso coração não se incendeia. Então, Senhor, é por isso que eu vou me levantar e eu vou perseverar na comunhão, na oração com o Senhor. Porque agora eu posso estar desanimado e cansado, mas todas as vezes o Senhor tem me abençoado, todas as vezes o Senhor tem me enriquecido, me enchido da Tua presença. Irmão, perseverar não é insistir, é manter, mesmo em meio às adversidades, nossa fidelidade com Deus. Não adianta a gente correr para Deus e Deus me salva do leão, Deus me salva do leão, Deus opera milagres, Senhor opera milagres, e pastor ora por mim, o Senhor vai repreender. Não, tem hora que Deus não vai repreender o leão. Então eu vou tentar com o rei. Pode tentar com o rei. O rei tentou o dia inteiro e não adianta, não vai livrar. Você vai ter que perseverar. Em quê? Em oração. O que você acha que Daniel fez na cova do leão? O que você pode imaginar que Daniel fez na cova dos leões? Levou o notebook e ficou lá fazendo a lição no próximo dia? Preparando as coisas do governo da próxima semana? Será que ele tinha uma televisão lá e ficou assistindo um filme? Será que ele ficou lutando contra o leão? Não vem, em nome de Jesus. Não vem, não. Daniel não fez isso. Olha a resposta de Daniel. O rei, com voz de angústia, versículo 20, será Daniel. O rei custou falar. Será que, porventura, não dar-se-ia o caso do Deus a quem o Senhor serve, Daniel? Será que ele não te livrou? Daniel respondeu ao rei: ô rei, vive para sempre, rei. Essa é uma expressão de tranquilidade. Ô rei, que voz é essa, rei? Rei, eu estou vendo, o senhor dormiu, rei? Rei, o senhor ficou sem dormir? Rei, eu dei uma dormidinha boa aqui, rei. Como o chão estava frio, de vez em quando eu acordava e continuava orando, e adorando ao meu Senhor, e louvando ao meu Senhor. Ô rei, por que você está com medo, rei? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum. O Senhor não tirou os leões, o Senhor não abriu a cova, o Senhor não fez nada, o Senhor só tampou a boca dos leões. Porque tem hora que o Senhor sabe que não pode ainda nos tirar da cova. Filho, eu quero que você persevere um pouco mais. Mas, Senhor, ele vai me comer, agora não tem jeito, agora ele vem para o meu lado. Filho, persevera. Irmão, se Daniel, no meio do decreto do rei, ia para casa e orava 3 vezes ao dia, pode ter certeza que lá dentro daquela cova, ele continuou orando ao Senhor. Ninguém desesperado vê anjo, irmão. Ninguém desesperado mantém leões em calma. Ninguém. Há uma lei natural. A única coisa que manteve aquele leão ou aqueles leões quietos, de boca fechada, foi que o Senhor trouxe dentro de Daniel tanta paz, tanta presença de Deus, que não houve lugar para o mal, para a destruição, para a violência. Não tinha um anjo lá amarrando a boca. Não, me ajuda aqui, anjo. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não tinha um anjo lá amarrando, segurando, tentando fazer com que o leão não abrisse a boca. Não. Tinha a presença do Senhor naquele lugar. Mas os leões estavam lá. Nem o rei vai nos livrar, irmão. Nem o rei vai nos livrar. Nem o Senhor vai mandar o anjo e levar os leões embora. Mas o Senhor quer que eu e você perseveremos. Em quê? Na oração. Você já passou perto de um cachorro morrendo de medo? O que acontece? O nosso corpo exala o cheiro da adrenalina que sobe e o cão sabe quando o indivíduo está com medo. Mas, irmão, quando você está em paz e persevera em oração, o Senhor se manifesta. Não tem jeito dos inimigos virem atacarem. Não tem jeito. Eles podem até permanecer ali por mais um tempo. Mas eu e você perseveramos em oração. Senhor, estou orando. O que é oração, irmão? O que é orar ao Senhor? Jesus diz assim: quando orardes, orareis da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já viu alguém desesperado começar a oração assim? Deus, Deus, Deus, oh Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, dispara e sai ainda, e sai do mesmo jeito que entrou. Sai correndo para o rei: rei, muda esse edito, rei, muda esse decreto. Mas quando alguém começa: Senhor, eu quero te adorar, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, amplia o que o Senhor quer fazer na minha vida, Senhor, continua trabalhando dentro de mim, Senhor, tudo à minha volta está para eu sair desesperado e com as unhas tentar subir nessa cova aqui, e tudo está, Senhor, mas Senhor, venha o teu reino, faz o que o Senhor quer fazer na minha vida, no meio de toda esta situação. Olha a tranquilidade, a segurança que Jesus nos ensina a ter. Quando vamos orar, nós não somos desesperados, nós somos descansados nele. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olhando para o leão, olhando para os leões, e faça a tua vontade, Senhor. Inclusive, se o Senhor quiser que eles me comam. Nós estudamos a história dos heróis cristãos no Coliseu Romano. Um estádio que para hoje já seria um absurdo, aquela construção comportando 100 mil espectadores, 100 mil pessoas. Hoje já é algo fantástico. Imagina aquela época. E esperando entrarem os cristãos na arena para serem comidos pelos leões. Para serem mortos, ateado fogo neles. E quantos? Os historiadores contam que muitos, os leões chegavam e não faziam nada. Mas muitos morreram, dilacerados pelos leões. Daniel, na verdade, ele estava orando ao Senhor: faça a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu seja comido por esses leões, Senhor, não tem problema. Problema nenhum, Senhor. É uma oração diferente, irmão. A perseverança não é no desespero. Deus, eu estou orando, estou orando, estou orando, estou orando. Senhor, tem 3 meses, Senhor, estou orando, Senhor, Senhor. Não, irmão. Senhor, faça a tua vontade. O pão nosso de cada dia, continua me dando, Senhor. Nos dá hoje. Senhor, prepara uma mesa na minha presença, na presença dos meus inimigos. Senhor, unge minha cabeça com óleo. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, estabelece o teu reino na minha vida. Senhor, cumpra o teu propósito na vida. Oração é algo de segurança diante do Senhor. O Senhor quer que eu e você perseveremos. É um princípio. Princípio é algo imutável, inegociável. Não se constrói nada se não tiver princípio, fundamento, alicerce. E o Senhor quer que eu e você perseveremos.